com as gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, com as músicas dadas no rádio da vovó, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Hoje a nossa Lap Móveis está em festas, pois estará aniversariando Dona Wandra Rossi e vai receber de Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho, diretores da nossa querida Lap Móveis, os parabéns a você, também da equipe daquela casa e de seus familiares, de todas as suas amizades. A Dona Wandra Rossi, hoje aniversariante da Lafique Imóveis, recebe de nossa equipe, de um jardim, um coreto, a música e a saudade, todas as felicitações deste mundo. Parabéns, Dona Wandra Rossi, pelo seu nível hoje sendo festejado. Mas, nesta manhã de domingo, o nosso sócio, a pedido é música. Vitor Paiva, gentil ouvinte, está conosco. Senhor Vitor Paiva, pela vez primeira, ele que resenha Araraquara, ele diz que Araraquara também amanhece ao som deste cartaz radiofônico. O senhor Vitor Paiva, pela vez primeira, está conosco e ele afirma que as músicas aqui enfocadas e tocadas são músicas maravilhosas, aquelas tocadas no rádio do tempo da vovó. Obrigado, amigo Vitor Paiva, e que participe mais vezes com a gente. E para ele hoje, nesta manhã, Ciro Monteiro, talentoso e saudoso, do Cartola Composição, que participou da Bienal do Samba pela TV Record de São Paulo, tive sim. Quem venceu essa Bienal foi Elis Regina com a música Lapinha. Nelson Ferraz, o maior baixo cantante que o Brasil conheceu. Nelson Ferraz, orgulhosamente em nossa passarela, em roupagem magnífica do Radamés ali, Nelson Ferraz, com sua voz marcante e maviosa, do pianista e compositor Custódio Mesquita, Preto Velho. Que poesia maravilhosa! Tudo isso para ele, o araraquarense em nossa sintonia, o senhor Vitor Paiva lá de Araraquara, que ainda quer ouvir, do J. Cascata, em arranjo também do Radamés em Atali, Orlando Silva cantando Meu Romance. Amor antes do teu, tive sim. O que ela sonhava eram os meus sonhos, e assim íamos vivendo em paz. Nosso lar, em nosso lar, sempre houve alegria. Eu vivia tão contente, como contente ao teu lado estou. Tive sim, mas comparar com teu amor seria o fim. Eu vou calar, pois não pretendo, amor, te magoar. Grande amor antes do teu, tive sim. O que ela sonhava eram os meus sonhos, e assim íamos vivendo em paz. Nosso lar, em nosso lar, sempre houve alegria. Eu vivia tão contente,